2296, voo Itápeda presente. Desse mantenha 3 mil pés. 4 mil. Elefa da presente. Elefa da presente, com 970. Elefa 5728, decolada aos 1-2, controle 1-208. 208, obrigado. 28, muito bom dia na sua escuta. Web 5728, bom dia, contato radar, me mantenho nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 5728. Tá 3091 no centro Recife, na 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. Centro decimal Recife, 26. Bom, alternando 3325, 3191. Oscar Uniforme Delta, Solo Zuno 3, ao estacionar a frequência livre. Comprovador Web 6721. Web 6721, oceano identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 050, o ajuste no 03. Fecha com o destino 050, pode voar Itap? Itap, da presente, 6721. Voa Itap, 6721. Uno 270, centro Recife no 260, alterno no 28, décima 8. 1260, 1288, voa 270. O 5728 pode voar, ajuda presente, cara? Aguarde. Web 5728, da presente, foi Romeu Fox 018. Meu Fox 08, obrigado, muito obrigado. Código meio ciente agora no golpe. Piscina 0 no 3. Reporte estabilizado na elétrica que se da piscina 0. 2000 chamadas.

3216 complete a aproximação, torno à noite decimal meia. 86. Webjet 6721, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2000 pés no 3, a forma estabilizada, 721. Salvador, tá 3216, boa. Tá 3216, tráfego avistado, vento 140 graus, 11 nós, que negal na 0 no 3, autorizado pouso pista 1 no 0. Ficou, 4463, para o táxi, está com 110 a bordo, 234 autonomia, perna para o vazio. Autorizado o táxi, a Indy Alpha, ponte para todos, 86, que negar 1013. Nós 013, Indy Alpha, 86. 3000, Gol 9754. Gol 754, desse mantenha 3000 pés. O ajuste no 0 no 3. 3000, 1013. meia, boa tarde, essa é a identificação, autorizado de chegada Mari, no ITAP da presente, desse mantenha o nível 050, o ajuste no 013. Azul 4463, ali mantém pistão no zero. Ali mantém 1 no 0, 4463. TAM 3216, solo aos 23, livre a pista pelo ataque soviético, solo 121 no decimal 9. Solo 219, 326. Autorizado, feedback, reacionar, portátil 546. Azul 4463, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 111 nós. Autorizado a linha de decolar Azul 4463. 76721, completa aproximação, torre na noite, decimal 6. 86, 7721. Zona 754, desse mantenha 2000 pés, com ajuste 10 no 3, reporte estabilizado. 2003, reporte estabilizado, Zona 754. Controle, Azul 4463, passa 1100 pés. Azul 4463, contato radar na decolagem, submantém o nível 180, voe Leda, após Leda voe Ilhéus. Tá presente Leda, Leda e Ilhéus. Gol 754, informa o tráfego nessa posição de 12 horas, próxima à Duna, mantendo 500 pés, o helicóptero não irá interferir nessa aproximação. Ok, senhor, obrigado. Série 2230, assinando identificação, autorizado chegada Amanda, esse mantém o nível 060, o ajuste é no 0 no 3. Tá, 060, 2230. Série 2230, redução para 2209. 2230, 2209. Web 6721, tráfego avistado, ventuna 20 graus, 11 nós. Autorizado pouso pista no zero. Número pouso aberto, 6721. Salvador Tripe 548, a minha para o carro. 3-2 a bordo, 4 horas. 4 horas, Salvador, confirmado, tá bem? 3, 2. Alfa, estação de táxi, 41, Índia Alfa, ponte para torre 186, que negado 1013. 41, Índia Alfa, chama a torre no ponte para 286. Querido 2230, da presente Voiduna. Ok, agora fica uma quebra. Quatro zero sete meia, redução para 2209. 2209, 4070. Salvador 35486, está pronto para ingresso. 5486, está autorizado o ingresso, Alim mantém pistão no zero. Alim mantém 5486. Web 6721, no solo é os 29, livre a pista próxima à direita, frequência do solo 1, 2129. Alim, lá 29, Web. Salvador, tem um capacista, o Google 754. No 754, compete aproximação, estou indo no 8 desse momento. 8-6, obrigado. Viu 4076, alteração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite ao localizador. Esquerda 30, limite ao localizador, 4076. Vento 120 graus, 11, mais autorizado a decolagem, pista no zero. Livre decolagem, 35486. Oi, boa tarde, Golo 754, 3 milhas para o externo, reporta ali embaixo travado. Golo 754, reporta embaixo travado, vento 120-11, já aguardando autorização para o posto. Quando? Alfa Juliette, 04-7-5-7-2-1. Alfa do Ground, 2-7-7-4-1, 2-2-7-7-7-7. Web 6741, clear pushback and setup. Roger, text. Roger, setup, Roger, 6741. Web 721, reporta antes da Juliette. Trip 5486, decola aos 31, no controle agora em 1-20-8, bom voo. 208, obrigado. 1-4463, centro Recife no 25-1, no aperto no 33-25. 251, 3335, azul 4463. 1-3325, a secundária 4463. 33-25, 4463. Mano, nenhuma notificação. Aeronave, como se direito, sai com o lado mesmo. Pistão no zero, vento 120 graus com 109. Autorizado para o Golo 754, Goiás. Querido 2230, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pista no 0. Para 2000 pés, 2230. Azul 4076, tem condições de reduzir para 2009? Nós? Reduza. Começa 2-1 confirmando vai manter posição na Juliette, ok? É. Sim, tá mantendo na Juliette, a Juliette vai ser 2-1. Quente, reporte estabilizado e 2230. Reporte estabilizado, 2230. Azul 4076, reacima a navegação, voa duna, desse mantenha 2000, o ajuste na 013, reporte estabilizado. Voa duna 2000, 1013, reporte estabilizado. Rod 131, 3 hours, 5-5, Blue Tex, India, Renalva, 1-8-point, Renal, 0-call tower, 1-8-small-6, Canadian 0-1-3. India, Alpha, 1-8-small-6, Wave 0-1-3, WebJet 6741. 721, atento companhia, voz, 1-0-4. Essa companhia iniciando o táxi vai parar no 04, objeto 672, ano. 486, da presente voo Coquibo. 754, taxia Alfa Juliette, 408. Alfa Juliette, 08. Confia. Obrigado. Boa tarde. Trip 5486, da presente, voe Coquibo. Coquibo, da presente, 5486. Salva da Tower, WebJet 6741, voe de 0.10, ready. WebJet 6741 cleared for line up and take off runway 10. The wind is 140 degrees, 10 knots. Clear for line up and take off runway 10, WebJet 6741. Correndo à noite desse momento. 286, tá já. Oi, Salvador, Fortaleza 2230. Faredo 2230, boa tarde, continua a aproximação aguardando informação de pista livre, o Boeing da WebJet, preste a iniciar a rolagem, pista 1-0. É os 230 agora. Salvador Trip 5486. Prossiga. Poderia coordenar, senhora, assim que possível a gente voar pro de Lençóis? Aguarde, 5486. Informa o tráfego próximo a Duno, helicóptero mantendo 510, não irá interferir na sua aproximação. Trip 5486 da presente voo Lençóis. Está presente Lençóis, Trip 5486, obrigado. WebJet 6741 and Bonnet 37, call now Salvador de Pastro 120.8, have a nice trip. 1208, thank you sir. Passarelo 2230, chega o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus com 10 nós. Teve pouso 2230, baixar de trabalho. Também tem flight level 340, fly Elefa, 67, follow. Roger, climb to 340 and to the right, Elefa position, WebJet 6741. estabilizado, azul. Azul, torre na noite, decimal 6. 18-6, boa. Salvador, depart to Webjet 6741. Go ahead. Any chance to fly direct SEP to upper deck position? Stand by, 6741. Okay, stand by. Cruzeiro 76, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. É. Passaredo 2230 no solo de Salvador aos 40, libera a direita na Eco, chama o solo 1219. Via Eco 219, Passaredo 2230. Aqui Juliette Romeu, controle. Confirme posição. Quem? Salvador, Passaredo 2230, Libra 1, boa tarde. Passaredo 2230, guarda-copo. Não, 2230, confirmando Alfa Juliette, portão remoto no 4. Alfa Juliette, no 4, 2230. 0, vento 100 graus, 109.